ti o meu viver, é só pra te adorar. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pai, estou aqui pra te adorar.